Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entre o Tempo e Tudo, edição para quarta-feira, dia 13 de julho de 2016. São agora 17 horas mais 18 minutos. A gente temos um pouco mais tarde porque o Rua 25 de Maio, que conheceu a sua estreia, acabou também um pouco mais tarde, mas para todos os efeitos cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje vamos iniciar com 4 temas. Os primeiros 4 são os seguintes: Virgula, I Need This Girl, logo depois 21 Pilots com Stress It Out, ouvimos também Buddy com Let It All Go e acabamos a música, esta sequência, com Bruna Guerreiro e Atleta Ferreira e o tema Por Querer Demais. Daqui a pouco temos tema novo de Bárbara Bandeira, a artista que é filha do cantor Rui Bandeira, tem um tema solo, nós vamos ouvi-lo daqui a pouco. Mas para já, são estes 4 temas que nos vão fazer companhia na abertura de mais um Entre o Tempo e o Tudo. Boa tarde com o Canal 1.

my darling, but I'm not burning for you. We started it wrong, and I think you know. We waited too long, now I had to go. Para contar, há um segredo.

Olha, e eu queria sardinhas. Está mal! O quê? Não há? Há poucas e caras. Mas prefere outra coisa assim mais baratinha. Ouça lá, hoje é dia de festa. Se eu combinei com o meu pessoal uma sardinhada, vou dar-lhes uma sardinhada. Está bem, mas o preço é este. Livre? Elas têm o quê? Ouro? Oh, freguês, nesta época do ano, sardinha só a este preço. Ai, que roubalheira. Então, mas se quiser, já disse que lhe arranjo uma coisa mais barata. E mas o quê? Sei lá, homem, olha, lagosta, caviar, coisas dentro desse género. Oh, pai. Yeah. Quando o jogo do futebol para para o intervalo, onde é que vão os jogadores? Vão para o balneário. Fazer o quê? Sei lá, trocam de camisola e arranjam-se. Ah, espera lá. Hoje em dia os jogadores são todos depilados. Sim. Ao intervalo mudam de penteado. Certo. Então, eles não têm um balneário. Ai, não. Não, senhora. Eles têm, mas é um salão de beleza. Olha lá, o que é que está a fazer? Eu nada, estou só a ver. Ah, sim? Até porque é que deitou a mão a essa peça de roupa? Ora, essa foi, mas foi ao contrário. O quê? A peça é que ficou agarrada à minha mão. Às vezes acontece. Ah, pois! Ah, então você deu-me uma chapada. Eu? Nem pensar. Ai, deu. Que eu acabei de sentir a sua mão na minha cara. Deve ter sido ao contrário. Como? Então, a sua cara é que veio de encontrar a minha mão. Às vezes acontece. Ah, este nosso Ronaldo é um craque. Olá, é. Cada chute que ele dá, a bola sai que é uma brasa. Oh, querido, a única brasa que eu vejo em campo é ele. Ah, se eu mandasse em Portugal, mandava fazer-lhe uma estátua. Uma estátua? Sim, em ferro, para ficar na rua, à vista de toda a gente, assim, assim, no meio da praça. Oh, filho, que faltinha de gosto. O quê? Não achas que ele merece uma homenagem? Ah, merece, merece. Mas eu cá não lhe fazia uma estátua. Ai, não? Então fazias o quê? Fazia, mas é, um boneco insuflável com aquela carinha laroca. O quê? Ah, mas não o punha no meio da praça. Podia voar com o vento. Ficava melhor cá em casa. Para quê? Ah, olha, para me fazer companhia nos dias de futebol. Tu ias ao estádio torcer por ele. E eu ficava cá em casa a torcê-lo todo. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-se as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio. Loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Aí está a última, cheia de saudinha da boa. Ai, tão boa, tão boa.

Em 40 anos de indústria de videojogos, vimos surgir Nintendo para o mundo das consolas e vimos a Sega passar de produtora de jogos a produtora de consolas e à história. Muito há para descobrir num mundo onde nem tudo é novidade. Aliás, num mundo onde especialmente o passado está no presente. Spectrum. Às sextas-feiras, Nuno Miguel apresenta num espaço radiofónico que não pode perder se gosta dos novos e dos antigos videojogos. Spectrum. Às sextas-feiras, das 20h15 às 20h45, no Canal 1. Há muito tempo que a Antena Web não é apenas uma rádio, mas sim um grupo de comunicação. São largas dezenas de pessoas que se juntam a nós e que trabalham diariamente para que todos os conteúdos cheguem até ao nosso auditório. Conheça-os em antenaweb.info/quemsomos.htm, uma área dedicada a todos e a cada um dos integrantes do grupo Antena Web. Antena Web. Nós estamos aqui. E já cá estamos, ouvintes, sejam bem-vindos à segunda hora do nosso programa. Acaba de nos chegar à Antena Web, acabou mesmo agora mesmo de chegar. Música nova dos Zimbro. É verdade, o Zimbro tem um tema novo, ele chama-se Portugal Campeão. É um tema que acabamos de receber e que vamos já de seguida passar nesta edição do nosso Entre o Tempo e Tudo aqui no Canal 1. Antes temos a Guia dos Astros com a Jana de Paula e logo depois temos tema dos Rainha Musical. Eles que nos vão trazer o tema que dá por nome de Retrovisor. É o tema que vamos ouvir daqui a pouco dos Rainha Musical, uma banda brasileira, uma novidade que também recebemos esta manhã e que agora vamos passar aqui no nosso Canal 1. Vamos à música, antes a Guia dos Astros. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Bom dia, pessoal! Hoje é quarta-feira e começa agora mais um Guia dos Astros. É hora de previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, mantenha a calma diante dos imprevistos e procure se organizar um pouco, pois só assim você vai conseguir cumprir com suas responsabilidades. No amor, suas iniciativas vão apimentar os momentos íntimos. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro. Touro é o signo do cantor Belo. No trabalho, o dia promete ser positivo para suas atividades. Exponha suas ideias e aceite a colaboração de pessoas da família, de sua confiança. No amor, tudo irá correr bem se você controlar o ciúme. Gêmeos. De 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, as tarefas profissionais lhe parecerão intermináveis hoje. Isso vai exigir de você uma boa dose de paciência. Procure a colaboração das pessoas mais próximas. No amor, curta os momentos a dois com muita intensidade. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, o período é de expansão profissional e de grande possibilidade de bons negócios, mas hoje é dia de relaxar um pouco ou simplesmente fazer o que lhe traga satisfação. No amor, afetivamente, inclua a pessoa amada nos seus planos. Prontinho, pessoal, a gente já volta trazendo previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Guia dos Astros com Jane de Paula. Nós vencemos de novo outra vez. Vencemos porque cremos em nós. vai. Tô preocupado com você e situação bem chata que eu me encontro agora. Sei que a verdade dói, mas eu preciso te dizer. Será que você conhece bem quem está com você? Oh, será? Já estou até com medo do que você tem pra dizer. De ouvir o que eu não quero no meu novo amor. Fala logo, desembucha por favor. Não se anda pra frente olhando no retrovisor. O passado dela a condena. Quantas vezes vi a cena de loucuras que ela viveu. Pare agora, não diga mais nada. Se um dia ela não valeu nada, seu passado já morreu. Horas, 21 minutos, segunda parte da Guia dos Astros e depois vamos seguir em ritmos brasileiros com, primeiro, a música da banda Enigma, Isso Não É Amor, e depois os Danúbio Azul com Cinderela. Mas antes, segunda parte da Guia dos Astros. Ok, já estamos de volta. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, as divergências familiares ainda trazem algumas perturbações, aumentando a sua instabilidade e trazendo à tona o tédio. No trabalho, busque o ponto de equilíbrio. No amor, o ciúme do seu companheiro desestabiliza o seu humor. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, não adianta insistir em velhas situações que só lhe trazem aborrecimentos em casa. No trabalho, aceite as mudanças e não deixe que nada abale a sua autoestima. No amor, cabe a você não complicar e a controlar o ciúme. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, no trabalho algumas coisas do passado devem reaparecer e com isso estarão favorecidos alguns projetos que você já havia colocado de lado. No amor, novos sentimentos devem lhe surpreender no dia de hoje. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, momento especial para os seus relacionamentos familiares e sociais. Bom dia para deixar as preocupações de lado. Cuidado apenas com decisões impulsivas. No amor, a paixão e o desejo está no ar, prometendo tudo de bom. Olha, pessoal, a gente volta rapidinho com o Guia dos Astros, falando para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros, com Jane de Paula. Bunda e Enigma. Você não sabe o estrago que fez no meu coração, o mal que causou. Ainda lembro de cada palavra, das coisas que me prometeu. Disse que iria viver só pra gente e o seu amor seria só meu. Do nosso 12º trabalho, a Cinderela do Danube Azul. Em cima, bate na palma da mão, vá! Sobe o corpo e vem com a gente, vá! Teus olhos têm a cor do céu, azul da cor do mar. Teus lábios têm o gosto do mel. Adoro te beijar. Tua pele tem cheiro de flor. Divina tentação. Adoro sentir tuas mãos tocando em mim. Toca com a gente, Grisubão! Lindo demais! Teu corpo tem a forma do meu violão. Flor tão linda de primavera. Tua pele tem cheiro de flor. Divina tentação. Adoro sentir tuas mãos tocando em mim. Quero ouvir, quero ouvir vocês. Vá! Cinderela, que coisa bela. Teu corpo tem a forma. Agora 18 horas 31 minutos. A terceira parte da Guia dos Astros vai chegar daqui a pouco no Canal 1. Também daqui a pouco, Cartas dos Irmãos Verdade, novíssimo tema que acabou de nos chegar aqui à Antena Web. E é delicioso poder trazer isto, fazer isto com os nossos ouvintes. Novidades acabadinhas de chegar há instantes. Aliás, a dos Zimbros chegou aqui para comentar às 18 horas. Pouco depois estava a passar. E o mesmo acontece agora com os Irmãos Verdade. Mas antes vamos ter um minuto de saúde. Rubrica do João Marques. Também vamos ter nesta edição Sérgio e os Animais, uma recordação de 1999. A música chama-se Só Tenho Medo da Mamã. E depois os Expresso com Sahara, também de 1999. É assim que seguimos nesta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo, quando já são 18 horas com 32 minutos. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde esta semana apresenta-lhe uma plataforma de comunicação médico-paciente completamente gratuita. Chama-se LinkedCare e... Mas afinal, quais as vantagens da LinkedCare? Para os médicos as vantagens são ser online, gratuita, ter a prescrição eletrónica mais avançada do mercado e concentrar as ferramentas necessárias à prática médica numa só aplicação. A aplicação aprende com a utilização e adapta-se às necessidades do médico, simplificando o seu dia-a-dia e contribuindo, claro está, para a decisão clínica. Para o cidadão, permite ligar-se aos seus médicos e ser acompanhado pelos médicos de forma mais próxima, permitir o cidadão registre e controle a sua saúde numa só aplicação também e também, claro está, de uma forma partilhada e que pode a qualquer momento ser acedida. Partilhada com os médicos sempre que seja necessário e permitindo assim um diagnóstico muito mais completo. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Yeah. São eles, os Expresso com Sahara. E agora o tão esperado tema, música nova dos Irmãos Verdade, chama-se Cartas. A seguir, dançando Kizomba dos Némanos, quando são 18 horas e 42 minutos. Aliás, Fazer com Ela, peço desculpa, música dos Némanos, chama-se Fazer com Ela, e vai tocar daqui a pouco. Para já, então, agora sim, Cartas dos Irmãos Verdades. Sou assim, quando estou a teu lado, eu que dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor, cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do fundo do coração. Estou aqui, vem pra mim, gosto dela, é donzela. ser aham com ela. Cá estamos, 18 horas mais 58 minutos. Tivemos aqui um pequeno contratempo técnico e, portanto, já não vamos ter intervalo neste momento. Esse intervalo foi efetivamente aquele que fomos forçados a fazer. Vamos, portanto, já seguir com música entre a segunda e a terceira hora. Aliás, vamos chegar a ficar com músicas de Bélito Campos, Portugal é Sexy, Sânia com Acordar Contigo, Tita com Samba com Furaná e, por fim, Dança Gatinho. O tema é da cantora nortenha Mari Lee. Vamos ouvir, daqui a pouco temos mais música e também mais rubricas. Até já! Quando Quando acordo sempre contigo, quero ficar presa na boca e é dar-te beijos, carícias, e saber que ficas assim louco, enrolada a ti. Quero sempre ficar desse sonho real. 19h13, vamos agora à terceira e última parte da Guia dos Astros. Ora, se ontem estava na cozinha a Daniela Costa e no apoio moral a Liliana Senhorinho, hoje está a cumprir um bocadinho as duas funções a Adriana Pequeno. Vamos seguindo nesta edição, agora com a Guia dos Astros, como já disse então, a terceira e última parte. Depois vamos ficar com mais um. Enfim, mais duas sugestões musicais. E que são, no caso, temas de Sofia, Ana Sofia, a vocalista do Smack, aqui a solo com o tema Acabou, e depois o Staff com A Carta. Mia Rose com Take My Hand e Dido com Don't Think of Me fecham a sequência musical. Mas para já, a Guia dos Astros. Opa, estamos de volta para fechar essa quarta-feira, falando agora para Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitariano, lute pelo que deseja, aposte na sua criatividade, confie nos seus talentos e mantenha o foco. As atividades que possam ser feitas em equipe são as mais favorecidas no dia de hoje. No amor, afetivamente, aceite o ponto de vista do seu companheiro. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, aproveite o astral deste dia para interagir com seus amigos de trabalho, mas evite impor os seus pontos de vista para não acabar em maus lençóis. Em família, se agir de forma correta, não terá do que reclamar. No amor, só evite tomar decisões precipitadas para não se arrepender. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, deixe para trás o que não faz mais sentido na sua vida, a fim de aproveitar da melhor maneira os bons ventos que estão soprando. A dois, faça bom uso do seu magnetismo pessoal. Novas conquistas estão especialmente favorecidas. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, o astral é positivo com possibilidade de encontrar pessoas especiais que muito vão acrescentar na sua vida. A facilidade em se comunicar favorece esse processo de interação no trabalho. No amor, só cumpra o que tem certeza de poder cumprir. É isso aí, pessoal. A gente volta é só amanhã, quinta-feira, com mais previsões Guia dos Astros pra você. Beijão. Até lá. Guia dos Astros com Jane de Paula. Passar por tanto, sofri por alguém que eu pensava ser santo. Andei atrás de uma ilusão, corri o mundo pela sua atenção. Mas já não vou cair, esqueço, não sou para ti. Queres brincar, mas eu não vou. Para ti eu já não estou. Nem tentes magoar, pois para curar outro igual não. Para mim acabou. Para mim acabou. então confundes com a garganta. Baleio tu tens, és bom nisso, mas baby já não me convences. Ilude outras com o teu sorriso. Estás à vontade, não me pertences. Porque para mim acabou. Já nada faz sentido, já nada é normal. Tento desabafar, mas ninguém tem paciência de ouvir meu lamentar do quanto sinto a tua ausência. Mas baby, para mim, a vida perdeu magia. Peço não te culpes pela minha frustração. Recorda o que vivemos com o coração. Não te quero ver chorar, muito menos ver sofrer. Não faças como eu, ganha garra em viver. Isto não é um adeus, nem um fim para amarrados. Deus perdoa os meus pecados, baby, até um dia. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui

os amiguinhos e as amiguinhas que seguem estas histórias sabem que decidi deixar de lhes chamar histórias à lareira porque já não está frio para acender a lareira. Mudar, não mudar, mudei mesmo. A partir de hoje, este programa passa a chamar-se, imaginem, apenas histórias. E vamos à história de hoje. Chama-se O Mágico e está publicada num livro escrito há muito tempo por um senhor chamado Teófilo Braga, que até foi Presidente da República. Mas vamos à história. Havia em certa terra um homem muito entendido em artes mágicas, que nunca queria tomar criado que soubesse ler, para lhe não apanhar o segredo dos seus cartapácios, dos seus livros. Foi um moço oferecer-se, dizendo que não sabia ler, e assim ficou servindo. Mas como tinha mentido e afinal sabia ler, leu todos os livros da livraria do mágico e, quando já podia competir com ele, fugiu com todos os livros. Um dia, o discípulo achou-se mestre e quis viver das suas artimanhas. Disse a um criado que fosse à feira vender um lindo cavalo que devia de estar na estrebaria, marcou-lhe o preço e ordenou que assim que o vendesse, lhe tirasse logo o freio. À hora da feira, o criado foi à estrebaria e lá achou o lindo cavalo e partiu com ele para o mercado. Estava na feira o mágico, aquele que tinha sido roubado, e conheceu logo, debaixo da forma de cavalo, o seu antigo discípulo. Foi ajustar o preço, pagou a quantia tão depressa que o criado se esqueceu de tirar o freio ao cavalo. Quando o quis fazer, já não foi possível, porque o mágico disse que o contrato estava fechado desde que lhe entregara o dinheiro. O mágico levou o cavalo para casa, muito contente por se poder vingar à vontade do seu antigo criado, que lhe havia roubado toda a sua sabedoria. De uma vez disse ao criado que fosse à ribeira levar o cavalo a beber, mas que não lhe tirasse o freio. O cavalo andava muito triste, cheirava água, mas não bebia. O criado lembrou-se de lhe tirar o freio, pensando que ele assim beberia. De repente o cavalo transforma-se numa rã e some-se pela água. O mágico, que estava à janela da sua casa, viu aquilo e transformou-se de repente num sapo para ir apanhar a rã. O discípulo, que sabia a sorte que o esperava se tornasse a cair em poder do mestre, transformou-se numa pomba e voou pelos ares. O mágico transformou-se em um milhafre e foi atrás da pomba para apanhar. Já ia muito cansada a pomba e quase que estava para ser agarrada, quando viu uma princesa que estava num terraço e foi-lhe cair no colo, transformando-se num anel de grande valor. A princesa, pasmada com o que viu e com a lindeza da joia, meteu-a no dedo. O mágico viu que nada podia fazer e, como ainda estava na forma de milhafre, entra pelo quarto do rei adentro e bota-lhe um cabelo no copo de leite que ele estava para beber. O rei, já se sabe, por causa do cabelo, teve uma grave doença. Foram chamados todos os médicos, mas nenhum era capaz de o curar. O mágico apareceu sob a figura de médico e prometeu dar saúde ao rei, mas só se lhe desse o anel que a princesa trazia no dedo. O rei disse que sim. Então o anel, transformando-se num lindo rapaz, pediu à princesa que, quando o rei lhe mandasse entregar o anel ao mágico, que lho não desse na mão, mas que o atirasse ao chão, para ele o apanhar. O rei, passados dias, ficou bom. E assim que o médico veio à corte, pediu o anel. A princesa mostrou-se triste, mas obedeceu. Tirou o anel e deitou-o ao chão, como se estivesse zangada. O anel transformou-se numa romã que toda se espalhou pela sala. Mas o mágico transformou-se em galinha e no instante foi engolindo todos os grãos. Ficou um único grãozinho detrás de uma porta e esse transformou-se numa raposa que se atirou à galinha e a comeu no instante. A princesa ficou muito pasmada com aquilo tudo e pediu à raposa que se tornasse em príncipe que casaria com ele. E ele assim fez e foram muito felizes. Agora, Corzinha de Verão, dos de Olinda. Por que é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Ou fins de semana? Ou nos meus dias de folga? Eu passo a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. E eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Contra a minha vontade. Sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Por um pouco do teu bronze, uma corzinha É a música dos Diolinda, Corzinha de Verão. Daqui a pouco temos música nova de Mónica Sintra, chama-se Mais Mulher. Para já, comentário direto de Brasília. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor Se Foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, hoje é dia de alta tensão e temperatura elevada na Câmara dos Deputados. A partir das 16h, começa a votação para eleger o novo presidente da Casa em razão da renúncia de Eduardo Cunha. Até a noite de ontem, haviam 13 candidatos registrados. O prazo encerra ao meio-dia de hoje. Gostaria, antes de prosseguir sobre a eleição, de destacar a presença de Eduardo Cunha nas dependências da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde fez sua própria defesa em recurso que encaminhou pedindo a anulação da votação ocorrida no Conselho de Ética, que aprovou a cassação de seu mandato. Gostaria de chamar a atenção para duas de suas declarações. Uma, em tom de advertência, quando disse que os parlamentares alvos de inquérito ou da ação penal não sobreviverão e serão cassados se a palavra da acusação for considerada como sentença. E aí deu um dado estatístico que dá bem a noção entre acusado, acusadores ou julgadores. De acordo com ele, atualmente 117 deputados e 30 senadores respondem a inquéritos. Cunha afirmou que a palavra da acusação contra ele virou uma sentença transitada em julgado, tipo de sentença sobre a qual não é possível recorrer, e que na medida que queira antecipar ou usurpar a competência do STF, considerando a acusação como sentença transitada em julgado, é processo político. E daí afirmou: garanto que nenhum dos 117 deputados e 30 senadores sobreviverão nesta casa e deverão todos serem cassados. O recado de Cunha foi dado. Voltando ao tema da eleição, ela está marcada para as 16 horas desta quarta. Até uma hora antes da votação, é permitido que os candidatos registrados desistam de participar. Qualquer deputado pode lançar candidatura. A votação é secreta e acontece pelo sistema eletrônico, onde são registrados os votos. Para ser eleito no primeiro turno, é preciso obter a maioria absoluta dos votos, ou seja, considerando a presença mínima de 257 deputados, são necessários os votos de pelo menos 129 congressistas. Hoje, a força política predominante no Congresso Nacional chama-se Centrão, um grande bloco de 13 partidos que reúne um total de 217 deputados, entre os quais 47 do PP, 41 do PR, 33 do PST e 22 do PRB. Os partidos do Centrão reúnem de modo geral o que até algum tempo atrás era definido como baixo clero, os parlamentares com pouca expressão política e atuação parlamentar que lhes vale o apelido de vereadores federais. Mas é aí que mora o perigo. Com poucos compromissos, este Centrão, que não é novidade, costuma ser decisivo nas votações do Congresso. Consequentemente, tem papel destacado na política do toma lá, dá cá. Se for eleito um dos seus representantes, o governo poderá se tornar prisioneiro de suas ambições. O PMDB terá um candidato, Marcelo Castro, que longe está de ser aliado do governo transitório. E, ironicamente, eleito, se tornará, quem sabe, o grande calo do seu colega de PMDB, Michel Temer. Isto é possível, pois já votou contra o impeachment e não é de duvidar que a chamada nova oposição, PT, PSOL, PDT e outros, deposite seus votos nele para infernizar a vida do governo transitório. O governo sabe disso,

meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Portugal, País Histérico. Histórico, perdão. Hoje vou falar-vos da imigração. Esse verdadeiro desígnio nacional que há séculos leva os portugueses pelo mundo. Voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Ora, acontece que nem sempre foi fácil de emigrar. Hoje em dia é só meterem-se no Sudexpress ou no avião e já estão eles em Paris ou Lyon. Mas a verdade é que durante muitos séculos os portugueses não podiam emigrar precisamente por não haver sítios para onde emigrar. Meu bom povo, o reino de Portugal atravessa a mais grave crise da sua história. Ouça lá, mas a gente só existe há 4 séculos. É muito cedo para estarmos em crise. Pois isso também eu pensava. Mas fui consultar os contratos das parcerias público-privadas e afinal temos de pagar contrapartidas às grandes construtoras durante mais de 400 anos. Meu povo, eu sei que não é fácil ouvir isso, mas a verdade é que todo este progresso tem um preço. Os turistas vêm a Portugal e ficam maravilhados com os nossos castelos, mas o problema é que eles custaram dinheiro. Paga tu! Vá, vá, eu compreendo a vossa indignação, mas não há volta a dar. Eu herdei isto do anterior rei. Não tenho culpa se ele era um gastador de primeira. É tudo a mesma corja. Bem, vamos lá acalmar e ouvir o que eu tenho para vos propor. Meu bom povo, não vejo outra alternativa que não seja emigrarmos todos. Emigrar? Mas para onde? De um lado temos os espanhóis, que mal a gente se aproxima da fronteira, correm com o nosso capedrada. É, e do outro temos o mar. E eu cá não sei nadar. Nem conheço ninguém que nos dê emprego assim no meio do mar. Epá, não sejam piegas. Desenrasquem-se. Ora, e assim foi. Os portugueses desenrascaram-se e fizeram-se ao mar em busca de novos países para onde pudessem emigrar. Então, alguma coisa no horizonte? Zé brasileiro, português de Braga. Marinheiro! Marinheiro! O que veio a ser isto? Desculpe, meu capitão. Eu distraí-me. Isso sei eu! Estava aí no posto de observação de olhos fechados a imitar um cantor pimba qualquer. Não, nada disso, meu capitão. Estava só a ouvir uma música no leitor de MP3 para matar saudades da Santa Terrinha. Pois, pois. Mata saudades da Santa Terrinha e não vê a terra imensa que está aí à sua frente. Ah, pois, pois é. Que engraçado. Pois fico sabendo que eu cá não acho graça nenhuma. Se não sou eu, passávamos ao lado desse território que parece perfeito para receber imigrantes portugueses. Acha? Eu cá só vejo mato, capim e os nativos que nem roupa têm. Andam para ali todos nus. Está bem, agora é assim. Mas deixa passar mais uns anos e vais ver isto cheio de portugueses. Portugueses a explorar este território e a mandar-nos nativos, certo? Só durante uns séculos. Depois, olha, vai ser ao contrário. Os portugueses falidos vêm para cá trabalhar às ordens dos africanos. Então vai ser um sítio bom para portugueses que lá na terra metem o pé na argola. Angola! Belo nome para este país. Vá, marque o território. Avisem o pessoal aqui de Angola que os portugueses vêm aí e bora para outras paragens. Outras? Não lhes chega um território destes? Quer dizer, a crise é tão grave que eu parece-me que o mundo inteiro não vai chegar para tanto imigrante português. E o que é que tem em mente? Sei lá, um sítio quente, cheio de praias, com mulheres bonitas, telenovelas, que não nos mande de volta para casa se a justiça portuguesa não vier atrás de nós. Oh, chefe, desculpe lá, mas você está a sonhar acordado. Estou nada. Esse território existe e eu vou encontrá-lo. Impossível. Nunca na vida há de haver um território assim barilho. Brasil! Isso mesmo, grande nome. Ah, é? Ah, pois é. Ouve lá, marinheiro.

Ah, pode estar descansado, Sr. Diretor-Geral. Vamos investigar imediatamente o que se passa com a corrupção em Portugal. Amendoinha, let's go. Calma, chefe. Houve uma funcionária que me foi buscar a gasosa e eu não trabalho sem gasosa. Aqui tem a sua gasosa, Sr. Amendoinha. Está mais congelada que o meu salário. A gente depois fala, minha querida. Prometo pôr-lhe tudo em dia, pode crer. Adeus e até o meu regresso, foneca linda. Light, Amendoinha, let's go. Ok, chefe. Contrariado, mas vou. Senhor Diretor-Geral, já pode informar o Senhor Primeiro-Ministro de que a percentagem de corrupção neste momento no nosso país não chega a 0,9%. 0,9% de corrupção? Tenha certeza, Inspetor Bastilhas? Absoluta! Foi uma investigação exaustiva e profunda. Não é verdade, Amendoinha? Não pode crer, Senhor Diretor-Geral. E digo-lhe mais... Se nos pagar já e nos passar um cheque com o dobro do que está no nosso recibo, podemos baixar a percentagem da corrupção em Portugal para 0%. Ou até mesmo para 0,0. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão, vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confie-nos as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Olha, olha! Por um lado aumentou o desemprego, por outro também aumentou o trabalho infantil em Portugal. Ainda bem! Ainda bem! Sim, sim, sim! Para mim só me interessa o trabalho desde que seja infantil. Trabalho, para mim, tem que ser pequeno, infantil de todo. Olha, olha, o médico dos hospitais de Coimbra foi acusado de ter usado uma doente. Pois é, o destino dos doentes geralmente é mesmo esse, serem usados. Olha, eu quando estive hospitalizado até fui usado por umas auxiliares e ajudantes de enfermagem que quando me faziam a cama andavam comigo aos trambolhões de um lado para o outro, até fazia dó. Ah, e porquê é que elas usavam fazer isso contigo? Olha, se calhar os médicos tinham-lhes dito para me agitarem antes de usarem. Os novos parodiantes apresentaram... Rabidinhas, rabidinhas, rabidinhas, na brasa! O programa da Parada da Paródia. 20 horas, 15 minutos. Agora temos mais música vinil com o João Santareno. Vamos tirar o pó ao disco The Things That Dreams Are Made Of. O tema é dos Human League, mas é João Santarena que vai contar-nos um pouco mais sobre esta música. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Foi dos LPs que mais ouvi na minha adolescência. Um som eletrónico, letras românticas, Everybody Needs Love and Adventure. Enfim, os condimentos QB para que este disco tenha muitas batatas fritas. Batatas fritas? Sim, é este som irritante feito de pops e claques que os vinis ganham quando são muito usados. Human League, banda recém-formada à data do lançamento de Dare, o LP, em 1981. O som era fenomenal. Trato da primeira música desse disco. A rodar em vinil, Human League, The Things That Dreams Are Made Of. Take time to see. São 20 horas, mais 20 minutos, e temos para lhe apresentar mais um momento importante, que é, no caso, O Túnel do Tempo, hoje com Erasmo Carlos. E agora, vamos viajar no Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Erasmo Carlos começou sua carreira musical em 1958, cantando no grupo The Sputniks, do qual ainda faziam parte Roberto Carlos, Tim Maia, Arlênio Livio, Edson Trindade e China. Erasmo Carlos era conhecido na Jovem Guarda como Tremendão. E hoje, no Túnel do Tempo, a gente confere dois sucessos de Erasmo Carlos. Você está ouvindo Túnel do Tempo. De presente pra você. Túnel do Tempo. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim.

Deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. A moça que chorava, seu sorriso encontrou, sabendo assim que um meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Deixem minha casa branquinha à beira do mar, deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. E assim, Carmo Leal a cantar Uma Moça Chorava, um tema que, como sabemos, foi popularizado pela Linda de Sousa nos anos 70. Agora vamos seguindo com mais uma edição de vinil. Strange Kind of Woman é o tema dos Deep Purple. Vamos ficar já a conhecer pelo João Santarena. Depois, as despedidas. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Este é um daqueles discos que parece que sempre existiram lá em casa. Vantagem de ter um irmão mais velho. O giradiscos era um móvel grande, antigo, com um botão de start, era todo automático. Talvez por isso, desde garoto, que aprendi a pôr a tocar os discos que queria ouvir. E podes crer, amigo, que este disco está bem gasto. E, talvez por isso, vais-me desculpar a qualidade sonora do dito cujo, que não é lá grande coisa. É dos Deep Purple e não se chama Smoke on the Water. Não. É um tema menos conhecido, mas igualmente bom. Strange Kind of Woman. Um single de capa cor de laranja, com uma foto da banda a preto e branco, prova de que o design nos anos 70 era uma coisa estranha. Só vendo. A rodar em vinil, Deep Purple, Strange Kind of Woman. Yeah. Ouvintes, são 20 horas mais 43 minutos. Está a chegar ao fim entre o tempo e o tudo. É verdade? Esta é a minha última intervenção na edição de hoje. Vou despedir-me de todos vocês com os últimos 4 temas. Vamos recordar, vou recordar músicas que já não ouço há muito tempo. Vamos ficar para já com o tema de Patrícia Alves, chama-se Miquel. Uma música alusiva ao seu irmão. Depois vamos ficar com Andreína e o tema A Mil à Hora. O Rapaz da Bilha vai ser cantado pela Marily. E por fim, Se Deus Me Ouvisse. A música é do cantor Alexandre Faria. É assim que vamos finalizando a nossa edição do Entre o Tempo e o Tudo. Já está cá a tocar Patrícia Alves com o tema Miquel. A todos um forte abraço e até amanhã por volta, aliás até sexta-feira por volta das 17h, visto que amanhã não vai haver Entre o Tempo e o Tudo. Forte abraço, até lá. Antena Web, Canal 1. Dele. Até a canalhada todos correm atrás.